Tonight, we've hopefully brought to light the impact that films have made and can make on our lives as individuals and on society as a whole. For the Academy, here are the films that made the greatest impact this year. Às vezes a gente se pergunta qual o limite do humor. Essa pergunta tá muito em voga ultimamente. Qual o limite de um monte de coisa, já que a gente tá vivendo a era dos limites, né? Muitas vezes a gente se pega com exemplos na vida real de coisas, fatos, motivações e reações que aconteceram baseadas em filmes. Ou em séries, ou sei lá, em propaganda de margarina. E o Apenas Um Cast de hoje, que tá voltando depois de muito tempo, vai falar sobre isso. Eu sou Sebs e estou aqui com três convidados. Vou apresentá-los aqui na ordem à moda caralha, porque estou muito tempo sem gravar. E o primeiro deles é Lucas do Mr. Play, que já é um que também estava bem afastado desse mundo. Que honra, foi o primeiro, cara. Olha, eu fiquei até tocado aqui. Foi porque eu revelei suas entranhas antes de começar a gravar, é isso? Você me pagou pra eu te apresentar primeiro. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Fala, galera, aqui é o Lucas do site O Mr. Play do Playcast. Tá descansando o Playcast, mas logo ele volta e tamo aí, cara. O Mr. Play tá morto, na verdade. A gente não, não tá, ele tá descansando. O Mr. Play tá Mr. Off, né? Aí, ó. É, esse que falou agora é um novato, cara. Olha aí que legal, pra quem diz que a gente só grava com panela, aí ó, tapa na cara de vocês aí, mano, arrombado. Chamei o Jonathan do Créditos Finais, podcast baiano, podcast de cinema. E eu vou deixar ele se apresentar. Bem-vindo, Jonathan, ao Apenas Um Cast. Muito obrigado, Sebs. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui pela primeira vez, finalmente, participando do podcast do Sebs, depois de eu muito insistir e pagar ele por fora. É, como eu estava dizendo, é realmente um prazer estar aqui. E espero que contribua muito bem para o tema de hoje. Massa, massa. E também estou aqui para fechar esse quarteto maravilhoso. Tô aqui com o Leomar Júnior, que acho que eu posso te chamar de mentor, né, Leomar? Pode ser assim, cara? Já que você tá sem podcast ativo? Chama de membro fundador, cara. Membro fundador, founder father, né? Então, vamos nessa. Você está ouvindo Apenas Um Cast, cotidiano em estéreo. Eu queria dizer no início logo que isso aqui é um pretexto para falar sobre Joker. Não, mentira. Isso aqui é um pretexto pra gente... Cara, eu vou falar de onde vem a inspiração. A galera pode me crucificar, mas foda-se. Dando spoiler do podcast, no início do podcast. Se vocês escutarem o podcast do Joker, ou escutarem o podcast do Rapadura Cast, do Joker, o Palhaço, o Coringa, vocês vão ouvir que lá, mais ou menos pelo final do podcast, eles citam exemplos de diversos filmes que acabaram influenciando acontecimentos na vida real, né? A maioria das vezes pro mal. E aí eu peguei alguns exemplos de lá que eles comentaram e eu decidi gravar também, né? Pô, sei lá, eu acredito que tem 1 milhão de exemplos, a gente não vai falar de todos, evidentemente. Mas eu queria jogar na roda aqui o primeiro, que eu lembro muito bem, que não é da minha geração, que eu não sou dos anos 80, eu sou dos anos 90, mas a minha irmã falou muito, que é Top Gun. Quando o filme lançou, no ano seguinte, ocorreu um recorde em alistamento na Marinha. A galera assistiu o filme e ficou maluco, velho. Na Marinha? Sim, Marinha. Sério? É, na Marinha Aeronáutica Barra, né? Ah, cara? Não, acho que foi Cesare. Eu falei, mas Marinha? O filme só tem os caras no avião. Como é que influenciou a Marinha? Porque, não, então, é isso que é engraçado. Na Marinha Aeronáutica, porque o que salvou muito foi a galera também, o ambiente lá do porta-aviões, né? Que ali é a Marinha, né? Que é a junção com a Aeronáutica, sim, sim. Né? E foi um recorde, cara, de alistamento em massa. galera maluca, todo mundo querendo ser o novo Tom Cruise e tal, né? Sim. Não, mas parando pra pensar, faz sentido, porque até onde eu sei, o processo seletivo pra ti, pra aeronáutica, é bem mais rigoroso. Talvez na Marinha seja mais acessível mesmo. Na verdade, cara, existe uma elite na Marinha chamada Fuzileiros, né? Que ali também é tão rigoroso quanto. Mas a Marinha, sim, é assim, virtualmente você tem que ser perfeito, cara. Pelo menos aqui no Brasil, eu falo isso porque meu primo, ele era militar. Você tem que, cara, você tem que ser, além de ser super inteligente, tem que ter saúde em dia. Até os dentes, cara, você não pode ter tortos. Por sinal, ele não conseguiu, que ele tinha todas as melhores notas, ele tava com a saúde em forma, só que ele tinha problema de vista, ele usava óculos. E aí, por conta disso, ele não entrou na Marinha. Na aeronáutica, desculpa. Cara, é bizarro, né? E o filme também é meio assim, né? Que só tem cara bonito lá, jogando vôlei de praia, todo mundo musculoso, sem camisa e tal. O filme, ele meio que também já dá esse... Já dá esse, ó, gente, pra quem entrar aqui tem que ser realmente nível Tom Cruise, senão você não passa. O Val Kilmer. O Val Kilmer, mas o Val Kilmer, velho, meu amigo. É, o Val Kilmer deve ter inspirado outras coisas, né? Mas, cara, é tão bizarro que aumentou em 500% o alistamento pra piloto naval dos Estados Unidos. É bizarro, cara, é muita gente. Se tu parar pra pensar, não é uma coisa atrativa por si só, né? Tipo, poxa, gente, que legal, vamos nos alistar nas Forças Armadas pra gente participar de uma guerra e morrer jovem? Mas não, né? Aí, tipo, o filme causou todo um frisson, e aí o pessoal pegou aquilo e passou a pensar de outra forma, né? Tava tendo algum grande evento nessa época? Pô, Guerra Fria, cara. Era o auge aí, da Guerra Fria, mas era, ainda tava, né? Vigorando, era o que motivou, cara. Eu acho que a Guerra Fria não aconteceu por causa do Top Gun, né? E também vocês sabiam? Danger Zone, cara. Não tem uma Danger pessoa Zone. Que não quer colocar o seu Ray-Ban e sair voando por aí, nem que seja numa vassoura, velho. Isso é louco, cara. Aquilo ali é uma época demais, cara. E vai ter a continuação, né? Diziam que ia ser esse ano, mas não saiu, não sei o que aconteceu. Vai ser em breve, cara. Se não for agora, vai ser início do ano que vem. E você sabe uma curiosidade que eu li quando fui pesquisar? É, além de ter aumentado o número de pessoas que se alistou para piloto naval, aumentou também 40% as vendas dos óculos de sol Ray-Ban Aviator. Ah, mas aí... Por que será, né? É o merchandising do cinema. Pô, cara, é o mais caro do mundo, né? Todo mundo saiu ganhando, cara. As jaquetas também devem ter sido vendidas a mais, provavelmente. É, pô, de repente até aquela fabricante de bolas de vôlei de praia, né? Até, acho que até ela saiu ganhando nessa história. O pessoal passou a jogar mais vôlei de praia. Se tivesse outros filmes igual o Top Gun, cara, a sociedade estaria completamente malhada, todo mundo com o corpo definido e tal. Mas infelizmente não aconteceu, né? Se a gente procurar direito, deve ter algum filme que deve ter incentivado a galera a malhar. Mas vamos lá, joguem aí na mesa. Cara, algum ou outro aí, algum outro exemplo. Qualquer filme que tenha feito malhar, cara... Não, cara, qualquer filme de Brucutu. Qualquer filme do Schwarzenegger... Aí, ó, tá aí, um exemplo, pronto. O Schwarzenegger, sei lá, Comando pra... Rambo, acho que... Não, Rambo, ó. Comando pra Matar. O cara tá gigante naquele filme. Aquilo não motivou as pessoas a irem procurar uma academia? Ainda mais naquela época, que a academia, na verdade, era uma seita. Não era qualquer pessoa que treinava? Eu acho que Comando para Matar não, mas Conan, eu ouvi uma coisa assim sobre Conan, que na época que Conan foi lançado, acho que era anos 70, final dos anos 70, que lance de academia, o fisiculturista, era um lance de nicho, assim, tipo, as academias eram num porão, eram nos bairros afastados. Era, maior do que bem... um que treinava, não. É, velho, não é essa coisa modinha que tá agora, não. Tu pega aquele documentário chamado Pumping Iron, que pode é crer. Com o Lou Ferrino e com o Arnold Schwarzenegger. Que o Lou Ferrino quer competir ao lado do Arnold Schwarzenegger, porque é a última chance dele, porque o Arnold Schwarzenegger vai se aposentar e não sei o que e tal. Cara, aquilo dali mostra o que era a academia daquela época. Era aquilo ali, cara. Entendeu? Você tinha que ser convidado, não era qualquer pessoa que treinava, e treinar era algo santo. Se você treinasse errado, maluco, você podia apanhar na academia. Não, era uma santa. É. Fica até a recomendação, eu gosto. É o Pumping Iron de 77, 80, não, é nessa época aí, eu não lembro exatamente a data. É o Mr. Olympia. Eu vou agora para um lado mais negativo da coisa. Eu vou falar um pouco sobre Clube da Luta. Clube da Luta, um clássico do cinema do David Finch, já vai fazer 20 anos agora, né? Em 2009, ele foi lançado em 99. E curioso é que no próprio filme do Clube da Luta, uma das motivações para tantos homens aderirem é a questão da tal da masculinidade que segundo o protagonista, estava frágil nessa época que a gente está vivendo. Que é realmente, tanto é que teve a história lá, não sei se vocês lembram, no filme, aquele cara que tinha aquela, tipo, sim, um distúrbio hormonal, que as tetas deles cresciam, né? O cara tinha peitos gigantes. E o cara se sentia inferiorizado perante os homens, a sociedade, mas ele era um lutador. Foram influenciados a crescer depois disso. Porra, cara. E eles, pô, tem um local que eu posso descer a porrada e ser exato, macho alfa. É engraçado lá, porque o David Fincher, ele deixa bem claro assim, gente, o clube da luta é errado, tá? Não, é, não vão nesse caminho louco de clube da luta, não, mas os caras foram lá e realmente quiseram fazer um clube da luta e tal. E acho que uma das frases que mais define como é que era, tava a sociedade naquela época, é quando o Brad Pitt ia fazer aquele discurso dele, né, cara? Que ele fala que nós não tivemos uma grande guerra, não tivemos uma grande depressão, a grande guerra é espiritual e a nossa grande depressão, sim, são nossas vidas, sabe? Então ele fala muito sobre consumismo também, que era uma época de consumismo. E assim, é um filme excelente, quem não viu o Clube da Luta, para e assista, mas teve esse problema, e se não estou enganado, posso estar falando errado, mas já vi comentários na internet dizendo que ainda assim, ainda hoje existe clube da luta, claro, não tão bom antigamente, mas ainda assim existem esses clubes por aí nos Estados Unidos e a galera se reúne pra cair na porrada. Com certeza. Eu acredito, inclusive, que isso é um caso que num próximo filme que eu vou falar agora, que não tá naquela listinha prévia que eu mandei pra vocês, mas falando sobre isso me veio à mente. Não necessariamente, às vezes, o filme... Ele, tudo bem, claro, nesse caso, claro, ele criou uma reação e muita gente se inspirou. Mas a inspiração real do filme às vezes vem coisas que o próprio autor vê na realidade, mas de forma muito sutil. Nesse caso, por exemplo, Embalos de Sábado à Noite. Existiu um movimento disco estourado ao ponto do governo dos Estados Unidos estar preocupado com essa porra, porque as pessoas estavam querendo saber de pegar o dinheiro delas e gastar na noitada em drogas, em sexo e foda-se. Engraçado desse filme, cara, na época que ele foi lançado, a Disco Music já tava meio que terminando, assim. Só que quando ele lançou, ela subiu de novo, e os caras, meu Deus, exatamente. Justamente isso que eu ia falar. É, tava no final, no finalzinho já, acho que a maioria já tinha morrido e tal, de overdose. Aí quando veio o filme e tal, com o John Travolta... Tanto que o movimento punk, ele veio a partir daí, né? Que foi essa parada de que vamos quebrar esses discos malucos, essa cantoria, essa... Porque assim, nos Estados Unidos nada é por acaso, tudo vem depois. Quando você tem o CD do Pink Floyd, que é aquelas músicas muito mais contemplativas e tal, e aí... Progressivo. E aí depois vem um punk rock falando, não galera, é quebrar tudo mesmo, essa sociedade está uma merda, cara. É muito, muito engraçado como as coisas são. E se você for botar numa linha cronológica, é isso mesmo, né? Tem um progressivo ali, mas no finalzinho dos 60, começo dos 70, pesado, progressivo mesmo, aquelas viagens mesmo. Aí chega a disco, mas no final da disco, mais ou menos, veio o punk cuspindo na cara, né? 77, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Houve um movimento de pegar o disco music e jogar e botar fogo, assim, no meio da galera, assim. O cara fez um movimento pra realmente acabar com isso, porque tava demais, né? A economia dos Estados Unidos tava indo pro beleléu, sabe? Então, tudo tem um motivo, assim. É interessante essa história dos Estados Unidos, assim, que pouca gente conta. A galera não aguentava mais. Eleomar, tem algum aí pra jogar na roda, cara? Tenho. Na verdade, ele vai dar um gancho aqui que talvez vocês possam aproveitar. Você estava falando desses filmes mais antigos aí, e eu parei para lembrar que quando a gente era criança e assistia a Sessão da Tarde e tal, os filmes de ação que a gente assistia, eles eram muito violentos, cara. Eles eram gore, assim. Se tu pegar um Robocop da vida, o cara sendo trucidado, aquilo ali era muito violento, pô. E basicamente ele não tinha nada que dissesse que uma criança não pudesse ver aquilo naquela época, né? Até porque tava em rede aberta num horário... Bem de tarde, assim. E aí, em algum momento ali, acho que na virada do século, os filmes começaram a sofrer essa pressão, né? E terem que se adaptar à faixa etária e tal. E aí o filme começou a sofrer com aquele problema de, se esse filme for 16 ou 18, o público vai ser menor, e por causa disso ele tem que ser mais soft e tal. E aí, os filmes começaram a perder as características de violência, de sexo e seja lá o que for, né? Isso foi um impacto que a sociedade sofreu. E hoje em dia se tornou diferencial, porque hoje em dia se tu pega o filme do Tarantino, uma das coisas que é ressaltada assim, é justamente o fato dele ter algum momento em que ele vai entrar num ápice de um vórtice de violência louco, desenfreado. E antigamente isso era ok, agora tá sendo um negócio que tá sendo diferencial, assim. Tipo, é um negócio meio que arriscado de se fazer já. Por causa justamente dessa questão de que o filme tem que render e o pessoal não tá querendo perder dinheiro, né? É engraçado que aqui no Brasil, o que eu posso dizer é que o Brasil viveu muito tempo durante a ditadura militar, então muitos filmes eram censurados. E aí quando acabou a ditadura militar, e aí realmente eles teve essa abertura mais política, mais cultural, eles botavam filmes assim a rodo, falavam, véi, agora a gente tá liberado, vamos botar o filme que a gente quer. E aí depois que acabou essa ditadura, 10, 20 anos depois, aí já as coisas já normalizaram, eles começaram a analisar isso em larga escala, do tipo, e aí, será que isso afeta as crianças, jovens e tudo mais, e aí foi criado a numeração, tipo, só até 10 anos, até 12 anos, 14, 16, 18, sabe? Não é tudo histórico, é histórico brasileiro. Eles pegaram, ó, acabou a ditadura, agora a gente pode fazer o que a gente quiser e depois, ó, peraí, galera, vamos maneirar aqui. E isso também vai ter consequências no futuro, provavelmente vai ter um futuro em que a galera vai querer botar filme assim aleatoriamente na televisão pra sei lá, enfim, o futuro só Deus dá. Isso é verdade. E falando nisso, eu queria também já falar sobre um filme aqui, que é o Tubarão, né, cara? O Tubarão, ele foi um filme que ele revolucionou o cinema, porque ele foi o primeiro filme blockbuster, o Arrasa Quarteirão, e por causa dele o filme ser tão assustador e ter aquela trilha sonora do John Williams socando ali o tempo inteiro, a caça predatória dos tubarões aumentaram, né? E isso provavelmente quase levaram à extinção, até que eles começaram a parar com isso. Mas é engraçado você ver como é que um filme ele consegue também criar o medo irracional de uma criatura que tava de boa no canto dela, sabe? Então, é engraçado você ver como é que o filme tem esse poder. Ele tem esse poder, e assustador também o fato de como foi retratado o tubarão, que realmente foi um monstro, tal, um monstro marinho. Eu lembro que quando surgiu o tubarão, logo na sequência vieram os, como sempre tem em Hollywood, tem os concorrentes, os genéricos. Então teve Piranhas e teve da Orca, não sei se vocês lembram. Lembro. A Baleia Assassina. Isso. Não sei se vocês viram Orca, Baleia Assassina, é muito mais sanguinário e o bicho é muito mais malvado, na, né, vida real, do que o próprio tubarão. É, porque ele é inteligente, é um mamífero. A piranha era gore totalmente, né? A piranha era pastelão, né? Seria a porno chanchada dessa galera toda. Tinha uns 60 piranhas de uma vez só, e todas elas mordiam uma pessoa só, e pulava sangue pra tudo lado. Eu lembro que eu achava que ele foi uma merda. Eu, quando criança, eu já achava uma merda. Mas a questão do tubarão, realmente, quando a gente fala assim de filmes que influenciaram a vida real, o tubarão sempre tá ali no top 3, pelo menos, porque foi absurdo, cara, o que aconteceu, né? É, cara, a partir do momento que aquele medo ele internaliza na sociedade inteira, porque naquela época não tinha quem fosse pro mar e não pensasse duas vezes, pô, mas será que tem tubarão aqui? Era impossível não pensar assim, né? Até em mares que você sabe que não, em orlas, em baías que você sabe que não tem tubarão. E a galera dizia, pô, será que tem tubarão aqui? É mar, tem tubarão. Os caras iam em lagoa e achavam que tinha tubarão. Os caras iam em lagoa assim e achavam que tinha tubarão. Não, cara, um que eu fiquei pensando, talvez ele não teve um grande impacto, não influenciou em grande massa, assim, mas Matrix, ou Matrix, pode crer, ele impactou de uma forma mais intelectual, se é que eu posso dizer assim. Cara, moda, ele influenciou pra caralho. Igual Top Gun, principalmente o Morpheus, né? Porra. Com aquele belo, aquela bela roupa, belos óculos. Mas, cara, o Matrix foi um evento importante quando lançou o primeiro filme, em 99, que muitas pessoas que tinham uma certa dúvida, né, sobre a existência, sobre a vida em si, começaram a botar os seus questionamentos em pauta, em grandes rodas, cara. Eu lembro que na casa do meu primo, né, na época que lançou esse filme, muitas pessoas se reuniam assim para conversar e questionar a realidade com base no que tinham visto em Matrix. Eu sei que, tipo, é uma conversa muito ampla, é muito abrangente também, né, porque tem diversos pontos de vista, diversas opiniões, mas Matrix, ele trouxe pra gente essa visão do o que é vida. O que é vida? Isso que a gente tá vivendo é vida, é realidade ou não é? E eu acho que, assim, ele trouxe mais essa parada do questionamento, da discussão social. Filosófica, né? Uma coisa mais filosófica. A Matrix é filosofia pura, né? E, tipo, é legal porque isso influencia até hoje, né, cara? Você questionar as coisas da vida, nada é uma regra, nada é definitivo, nada, sabe, é afirmado de fato. Porque você sempre pode se colocar em xeque aquilo que você acredita. Exato, e lembrando que foi numa era pré-internet. Já existia internet, mas não é nem sombra do que é hoje em dia. Tanto é que existia o site O Que É a Matrix, né? O Que É a Matrix e você.com, e você tinha que entrar lá e, lógico, a gente falava PN, dava algumas dicas que depois iam ser mostradas no filme do que era realmente. E incrível, por não ter internet, por não ter spoiler, e pela galera ter assistido e não ter entendido, pulhufas, aí criou um hype maior ainda, ao ponto de que teve teses, mestrado, doutorado, explicando o filme. Sobre Matrix, o que eu posso dizer é que Matrix, ele revolucionou tudo. Ele revolucionou o cinema, ele revolucionou a sociedade, revolucionou a cultura. A cultura pop, por exemplo, Matrix revolucionou de um jeito assim inacreditável. Tanto que vocês verem Shrek, você vê que eles copiam muitas cenas de Matrix assim, daquela a câmera assim, né, dando aquela giradinha da Trinity e tal. Então assim, o Bullet Time, exatamente. O cinema revolucionou de maneira assim inacreditável, os efeitos e tudo mais. Sobre o filme, a parada do Matrix é que, assim, muita gente, o pessoal não se interessa em estudar filosofia. Muita gente não gosta de estudar filosofia. Ah, isso é chato, Platão é chato. E aí, quando você coloca isso num filme onde tem muita ação, e a pessoa fala, opa, peraí, mas e se isso aqui é realmente real ou não? Esse é o poder de Matrix. E é um filme feito correto, do jeito certo, na hora certa. Porque, como o próprio Sérgio falou, era 1999, o bug do milênio. Então, tava rolando muitas paradas de internet. Qual o poder da internet? Será que vai mudar tudo e realmente mudou? E o filme chegou com essa ideia de, que isso aqui, nada disso é real. E a galera questionando, até hoje, as pessoas se questionam sobre Matrix. Eu tava esses dias em um grupo do Discord, por exemplo, e a gente tava conversando sobre qualquer coisa, e de repente entrou o tema de Matrix e ficamos, sei lá, horas e horas discutindo sobre realmente qual é a mensagem de Matrix, se isso aqui tudo é real, se não é e tal. Então pra mim é um dos meus filmes favoritos por isso, ele mudou tudo. É um assunto que suscita discussão mesmo. Eu espero que o 4 consiga fazer isso, né, cara? Não, cara, não vai, porque o primeiro Matrix, ele teve um timing perfeito. Aí já e querendo era, ou não, cara, ele fez uma coisa que é muito difícil fazer, cara, que é inovar. Hoje em dia as coisas estão muito reaproveitadas, assim. E ele conseguiu inovar, ele conseguiu surpreender, ele teve esse timing de ver, a sociedade não entendia exatamente o que era a internet, até porque era uma coisa que não era de fácil acesso para a sociedade em geral. Hoje em dia isso já tá muito difundido, então ele só vai ser mais um filme no meio dos outros, infelizmente. Vamos ver o que acontece. Não vamos gastar dinheiro do mesmo jeito. Eliomar, certa vez eu me recordo, Vossa Senhoria gravou os primórdios do 1C, quando a gente ainda tava focado em falar de coisas de Manaus, não sei se você se recorda. E eu lembro que você ter comentado, você mora num bairro pitoresco, né? Não sei, morava na época, você ainda tá morando no Alvorada ou não? Eu moro. Pois é, o Alvorada, pra quem não conhece, é um dos bairros mais pitorescos de Manaus, casa de figuras célebres da sociedade amazonense. Por exemplo, o José Aldo é nativo da Alvorada, na época ele era ativo no MMA, sempre que tinha luta dele, lotava o bairro na rua dele, na casa da mãe dele e tal. E é um bairro, né, em alguns momentos bem barra pesada, cara. E assim, eu lembro uma vez o Eliomar contando uma história, não sei, dizendo que ele já presenciou da janela da casa dele uma briga de gangues, né, com terçados, com facões e toda e qualquer sorte de arma medieval disponível, pedaço de pau, pedra. E isso me lembrou de uma história que meus primos e até meus tios lá de Manaus, né, comentavam comigo, que tudo isso teve uma data de início, pelo menos na cidade de manauara, né, que foi o seguinte. Nos anos 80, acho que foi 81, 82, depois tem que puxar no IMDb qual foi a data do filme, mas teve aquele Warriors, os Selvagens da Noite. Can you dig it? Can you dig it? Esse filme, todos os meus tios, meus filmes mais velhos falavam, cara, começou essa história de gangues aqui em Manaus, essa coisa de rua, de adolescente, de jovem, de baderna, começou por conta desse filme. Na época não existia shopping, os cinemas eram no centro, né, então era aquela coisa, cinema de centro, aquele casarão, e não tinha regra nenhuma, né, você entrava do jeito que fosse entrar, não fazia fila, não fazia porra nenhuma. E era assim, aquela balbúrdia, né, cara? E quando os caras viram aquele filme, eles se sentiram assim, inspirados, cara. Muito inspirados em, pô, vamos fazer isso aqui em Manaus, cara. E em Manaus, e quem assistiu o documentário da Netflix faz pouco tempo, do caso Wallace, né? Logo no primeiro fala do documentário, o deputado em questão, ele fala assim: em Manaus existe um fenômeno chamado galeras. É justamente isso. Em Manaus não se fala gangue, não se fala quadrilha, se fala galera. E as galeras começaram por conta desse filme Warriors, que é justamente isso, né? Várias gangues, várias tribos, várias galeras da cidade de Nova York, uma mais estereotipada do que a outra, estão se reunindo para escutar o grande líder. E, porra, cara, isso aí foi um estopim para pelo menos três gangues surgindo dessa história, que é a Galera do Futuro, que, se não me engano, era domicílio na região nordeste da cidade, Anjos da Lei, que era na Redenção, Eliomar, e aí pela tua área também, e tinha uma terceira também que eu não me recordo o nome agora. Acho que era do Planeta dos Macacos, que também era da Redenção. Caramba, cara, que história legal. E o Warriors, ele é baseado num quadrinho. E aí, por isso que tem aquele estereotipado da galera que anda de patins, a galera que tem taco de beisebol, que vem de um quadrinho. E aí, quando o Warriors, ele, de certa forma, ele retrata também como é que tava Nova York naquela época, né? As gangues também, que estavam destruindo tudo. O Coringa também, que a gente vai falar um pouco mais tarde, também fala um pouco sobre como é que tava a situação dos Estados Unidos naquela época. E aí, ele lança um filme sobre isso, e aí a galera resolve fazer baderna também, sabe? Então, como pode fazer mal à sociedade, de certa forma, né? Você vê esse tudo de gangue, e a baderna, a desordem rolando, e a galera tudo parte um filme. É incrível, né? É, cara, eu lembro que nessa época aí, início dos anos 90, a realidade da gente é que era basicamente essa, assim. Tipo, tinha umas discotecas, né, que se dizia, mas eram mais danceterias, barra bar, barra prostíbulo, que ficavam aqui e ali. E aí esses jovens participavam e vira e mexe sempre tinha alguma confusão, algum ato de violência, um homicídio, umas paradas assim. E tinha uma coisa ou outra, cara, que com o tempo ia surgindo e retroalimentando. Eu lembro que quando surgiu aquele primeiro filme do Mortal Kombat, que embora seja um filme ruim, mas ele tem uma trilha sonora que até eu, que quando era criança na época, quando escutava, eu ficava ensandecido, cara. E eu lembro, velho, desses caras, tipo, se reunindo, escutando esse tipo de música, música eletrônica no meio também, pra beber e marcar de juntar o pessoal pra dali e fazer alguma coisa em algum outro lugar, tipo, era uma coisa meio bairrista, assim. Hoje em dia, evoluiu pro crime organizado mesmo, assim. Tem bastante filme que tem uma pegada mais política também, né, que, enfim, acaba influenciando politicamente, como o nosso querido, a nossa querida, na verdade, adaptação das HQs do V de Vingança, que, tipo, é claro, é direto, é assim, explícito, que é simplesmente a materialização do quadrinho pro filme, do filme pra vida real. E cara, meu, uma influência assim direta de pessoas que tomaram pra si aquela identidade visual da máscara do Guy Fawkes. Quem que é mesmo? Guy Fawkes. Guy Fawkes, isso. E saiam nas ruas como forma de protesto. E a gente viu isso muito em 2013, né, que foi o pontapé de todos os grandes processos e grandes acontecimentos, pelo menos aqui dentro do Brasil. Assim, não dá pra você ver essa máscara do V e não se identificar com o começo de uma luta contra repressões do governo. Guardadas as devidas proporções, seria a estampa do Che Guevara dos dias de hoje. Porque até aquele grupo famoso de hackers, o Anonymous, pegou essa indumentária e colocou na interface dele, digamos assim. E é bem icônico, cara. Tanto pela história. O filme em si, ele fala disso, né? O combate a governos totalitários. Não fazendo alusão se é esquerda ou direita. Simplesmente governos totalitários. Quando a gente fala isso, e pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa discussão agora aqui, tá? E nem nunca. Da questão de que lado era o nazismo, de que lado era o fascismo, não interessa. Eu enxergo, né? Não sei vocês, mas eu enxergo como um lado próprio, que é governos totalitários, ditadores, né? Sejam eles quais forem. De ambos os lados. O engraçado é que o quadrinho, o Alan Moore, tem um vídeo que... Eu vou mandar o um link pra galera depois, vocês depois. Que é o vídeo do Alan Moore, ele vem conversar com essa galera usando a máscara, né? Porque, bom, eu li o V de Vingança, achei o filme, pra mim eu acho uma boa adaptação. Mas de acordo com o Alan Moore, ele não é uma boa adaptação. Pra ele, é desvirtua da ideia do quadrinho dele. Aí ele foi lá fora conversar com a galera vestida de máscaras e tal. E a galera falava, oh, não, pra mim o Gal Fox significa isso, isso, isso e isso. Aí ele para assim e fala, véi, desculpa, mas isso não significa... Não é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Então, até mesmo a ideia, cara, do autor, que a ideia do quadrinho é uma coisa e a ideia do filme é outra. Mas, assim, eu li o quadrinho e eu vi o filme, pra mim, ele tá contando a mesma história, sabe? É isso, é contra o governo do Alipano. Não é a primeira vez que o Alan Moore vem a público falar que o que as pessoas acham da obra dele não é aquilo. Ele faz isso direto. Então, eu nem levo mais em consideração. De Watchmen, eu concordo. Tipo, ele veio um tempo desse reclamar que o pessoal gostava do Rorschach. Pô, o Rorschach é um personagem interessante. Ele ficou falando, não, mas fiz o Rorschach pra ser um cara que era mau e era fedorento e não sei o quê. Como é que as pessoas gostam dele? Falou, porra, velho. Mas aí ele tá sendo meio babaca, porque todo autor de obra sabe que uma vez que tá lançado, não pertence mais a ele, porra. É de domínio público. Uhum. Exato, e tá aberto a várias interpretações. Entendeu? Se ele quis vazar a história assim, então que ele fazia assim, sabe? Ele deixava isso claro. Assim, claro que ele também ele deixa bem claro, ó, gente, o Rorschach, ele é um personagem otário, ele é um personagem assim, sim. Mas ele também deixa o personagem com a aura mais de, ó, ele é incrível também, sabe? Então, assim, o autor ele também tem que ter esse cuidado, porque a obra dele tá livre a interpretações. Então, cada isso é muito interessante, sabe? Porque faz link exatamente com o próximo filme, que é Tropa de Elite 1. No Tropa de Elite 1, e tem gente hoje em dia já falando, mais de 10 anos depois desse filme, dizendo: ah, tudo começou quando nós vimos um policial batendo na cara de estudante, e todo mundo bateu palma, e falando que a culpa dessa merda é você, e matando não sei quem, então tudo começou aí. Se não tivéssemos aplaudido isto, não teria ocorrido aquilo. Mas, de certa maneira, é porque assim, quando o diretor foi falar Tropa de Elite 1, em algumas entrevistas ele falou realmente isso, Padilha, ele dizia, cara, o personagem do Capitão Nascimento não foi criado necessariamente para ser um herói. Isso é uma roupagem que vocês estão colocando nele. Eu criei ele como um cara com problemas. E, de fato, ele mostra isso no filme. O cara tinha síndrome de pânico, né? Enfim, problema de consciência. Cara, mas isso é um erro. Não sei se é um erro, mas é um rótulo do cinema que muitas pessoas interpretam assim. Protagonista é o cara bonzinho que a gente tem que gostar. Sim, exato. As pessoas não veem que o protagonista da história pode ser um vilão. Verdade. Como aconteceu recentemente com o filme do Coringa, que é um exemplo clássico e recente. As pessoas, elas veem um protagonista, elas querem tirar daquele protagonismo da pessoa algo que elas veem e falam, caramba, esse cara é interessante, esse personagem é interessante, eu gosto dele. Sendo que, na verdade, gostar dele é um erro, né? Ainda mais se interpretando como se fosse um vilão ou um anti-herói, enfim. É, o que eu queria dizer sobre Tropa de Elite é que, claro, é um filme que realmente é polêmico até mesmo na época. E claro que ele também mostra o Capitão Nascimento com problemas também, e ele também mostra o outro lado. Eu acho que ele foi muito aberto, ele deixou muito aberto. Porque ele mostra como é que é o lado da periferia, ó, gente, realmente tem gente que é do bem, tem gente que realmente sofre com isso. Ao mesmo tempo que ele também mostra o outro lado, e mostra também que tem gente da periferia, os bandidos, os criminosos, como eles são escrupulosos, quem bota fogo na menina lá dentro do pneu, e bota fogo e mata a menina com um tiro na cabeça e tal. E do outro lado também mostra que, ó, gente, os policiais também são otários, eles dão um tapa na cara, são corruptos e tal. Então ele abre essas duas interpretações. Ele mostra que o Estado, de certa forma, tá errado. Tanto que ele teve que fazer o segundo filme pra falar, gente, realmente a minha crítica era essa aqui. Mas eu acho que ele deixou tão aberto a interpretação que quando a galera teve a interpretação lá, ele não gostou. Ele falou, ah, não é isso. Na verdade foi, porque você deixou aberto o filme. Você deixou aberto a várias interpretações, sabe? E assim, é até assustador. E eu acho que todo criador de conteúdo, e inclusive podcasters, viu? Tem que estar com essa visão que não necessariamente o que você fala vai ser interpretado da maneira que você quer que seja. Sim, exatamente, exato. Pois é, cara, mas é porque aqui o que tá faltando, na verdade, é a gente fazer um exercício de ver o contexto da época. Porque agora, aqui, com a cabeça fria e tudo, levando em consideração o que a gente tá passando na atualidade, a gente consegue pensar dessa forma. Só que na época, o povo tava muito revoltado com a corrupção política. Tem razão. Tinha uma música tema que estava sendo tocada para cima e para baixo, que era empolgante. Sim, verdade. Então, o pessoal meio que era levado a gostar daquilo por empolgação. E essa reflexão de ah, é bom, é mal, ficava em segundo plano, entendeu? É, a galera simplesmente reagia, ia, porque já tava demais e eles queriam ter alguma válvula de escape, e nada melhor do que uma obra mostrando isso numa tela gigante, todo mundo urrando com tortura, com enfim, com tudo aquilo que o filme mostra, que não é nada mais do que a realidade. Inclusive, há quem diga que o filme pegou leve, que a realidade é 3 vezes pior. O Tropa de Elite, ele é um filme que realmente retrata uma realidade brasileira, mas ao mesmo tempo o brasileiro, ele não tinha uma visão de um herói. Eu não tô querendo justificar nada aqui, tá? Só queria mesmo explicar. O brasileiro, ele não tinha uma visão de herói. Ele não tem o Schwarzenegger dele, ele não tinha o Conan dele, ele não tinha isso. Então quando veio um cara que era realmente louco, que fazia o que tinha que fazer pra acabar com a criminalidade, que estava alta naquela época, até hoje, mas na época também tava muito pior. E aí ele mostrou que, ó, gente, eu vou lá e dou tapa na cara mesmo, eu mostro como é que tem que ser. A galera falou, pô, esse cara é meu herói, Capitão Nascimento é meu herói. Tanto que ele virou meme, virou marca de camiseta e tal. E realmente ele mostrou que, ó, gente, agora o Brasil tem um herói, sabe? E não era a ideia do cara, só que ele também tinha que ter pensado nisso. Ele falou, putz, eu tô fazendo um cara que é tipo uma MacGyver, o cara que não para, o cara que realmente é um super-herói, mas isso também pode agir com consequências, principalmente porque eu tô mostrando a visão dele das coisas, entendeu? Tanto que a narração é dele, é a visão dele das coisas. Ele tinha que ter pensado nisso direito quando ele foi fazer o filme, mas agora já aconteceu, então, enfim. Pois é. Só pra finalizar essa parte, tem um podcast mexicano que eu ouço, que eu gosto muito, que é Em Caso o Mundo se Desintegre, em espanhol, En Caso que el Mundo se Desintegre, que é basicamente uma rádio, uma web rádio, são dois caras interpretando dois personagens lá fantasiosos, e eles têm muitas chamadas interessantes, muitas vinhetas, e uma das vinhetas que eles tocam diz o seguinte: nós somos responsáveis por aquilo que falamos, mas não pelo aquilo que vocês interpretam que nós falamos. Ou seja, ele está dizendo, eu falei aquilo, beleza, eu falei isso aqui, mas o que você interpretou daí, o que eu falei, eu já não sou mais responsável. Sim. Então eles deixam isso bem claro, porque é um podcast sobre temas contemporâneos, falam de tudo, mas de tudo mesmo, inclusive muito de política, né? Porque, afinal de contas, México vive um ambiente estável politicamente, acho que como toda a América Latina, né? E todos os cucarachos que estão por aqui. A América Latina inteira tá foda, assim, né? A gente tá falando muito de filmes, né? Filmes, filmes, filmes. Eu trouxe um exemplo, se vocês quiserem trazer mais, ótimo. Mas assim, o exemplo mais que me vem mais à mente, o mais forte agora e até recente, de séries que acabaram influenciando, infelizmente nesse caso, mais uma vez, a vida real, que é aquela série da Netflix, a 13 Razões do Porquê, 13 Reasons for Why, enfim, eu não sei falar direito. 13 Reasons Why. O que muitas pessoas andaram dando uma cutucada na Netflix é porque é a classificação indicativa da série e o público-alvo. Não é uma série que necessariamente avisou com letras garrafais, temos temas pesados. Embora agora, se você colocar no seu catálogo, vá aparecer lá. Mas na época que ela foi lançada, ela tinha muito apelo com o público adolescente. E isso é perigoso, porque a gente sabe que o adolescente ainda não se formou totalmente, o caráter, até por uma questão genética mesmo, de amadurecimento do corpo, ainda não está totalmente pronto. Não é à toa que existem as classificações etárias e tem a lei também para dizer as idades e tal, né? Mas o lance, o ambiente, que é para quem olha de longe, de fora, assim, muito rapidamente, que no filme é, pô, uma série adolescente, com um ambiente adolescente, com meninas bonitinhas, com caras bonitinhos, com o excluído, com o popular, com tudo aquilo que várias séries e comédias têm. Só que o tema é pesadíssimo. E é uma coisa que já existia, sim, só que antes do lançamento da série ainda era muito encoberto, que era a questão do suicídio entre crianças e adolescentes. Que também pega carona com a questão da super exposição na internet. Que hoje em dia a gente já... Talvez não você, ô Jonathan, que você é um pouco mais novo... O Lucas também, que também é novo, mas assim, eu e o Leomar, a gente já tem mais de 30. Então, a gente já viu mais ou menos como é que a banda toca em relação a isso. E assim, a gente viveu uma época em que não existia rede social, a internet não era o que é. E assim, se você fizesse merda, só quem ia saber que você fez merda é aquele grupinho dos teus amigos que ia te zoar durante um tempo, ou a galera da tua escola, dependendo do grau da tua merda, ia morrer ali, você ia continuar sua vida e pronto. Hoje em dia não, um vídeo, uma postagem, alguma coisa reverbera durante anos e anos e anos e realmente pode afetar muito o que o adolescente mais leva em voga, mais preza, que é a vida social. Então, por conta de muito disso que teve também essa questão, essa crítica, né, super exposição. Eu dei uma lida aqui, e o 13 Reasons Why, o problema dele é que, justamente o que tu falou, né, ele não tinha uma indicação que restringisse, e a cena, ela era muito expositiva, mostrava do início ao fim o ato do suicídio de justamente uma jovem, e o que aconteceu foi que os pais dessas crianças foram até a Netflix alegar que aquilo ali ia causar má influência para elas e tudo mais. A Netflix teve que retirar essa cena em específico. E assim, é de novo aquele debate, né? Tipo, ah, se meu filho ficar vendo isso aqui, ele vai ser influenciado por isso e tal. E também tem a questão que é real, assim. Tipo, tem, sim, uma grande quantidade de adolescentes hoje em dia que estão sofrendo de problemas psicossomáticos aí, né? De depressão ou ansiedade, ou seja lá o que for. E às vezes basta um estopinho, um motivo ruim, sei lá, para que ela cometa esse tipo de ato. Só que assim, eu acho que a série em si, ela só cometeu essa gafe de não restringir, né? Porque eu acho que se ela tivesse colocado ali uma faixa etária, tivesse dito, né, que tipo, tem cenas assim, ela poderia ter sido avaliada como uma obra normal. Acho que o erro foi ter exposto isso para um público que pode então, ser frágil. Então talvez também tem o fato de que o público, de certa forma, não discute esses temas, não discute esses assuntos. Eu acho que a galera tá tão acostumada a ver filmes mais de comédia, mais, assim, entenda, os filmes que é mais diversão, mais entretenimento, e aí quando você tem uma série que resolve discutir um tema que é polêmico, que é o suicídio, e aí o pessoal não tá acostumado a esse tipo de discussão, aí o pessoal olha assim e fica meio chocado, sabe? Tipo, oh, peraí, acho que vocês foram longe demais. Ou talvez realmente porque vocês também nunca tenham discutido isso, e pela primeira vez uma série tá abordando sobre esse tema, vocês ficaram meio em choque. O que eu ouvi falar sobre a cena do suicídio dela é que, além de ser muito gráfica, ela ensina, de certa forma, como é que você se suicida, sabe? Mostra o jeito de escorrer dela, cortar os pulsos, mostra o jeito que ela tem que fazer e tal. Não é simplesmente, vamos fingir que ela tá se matando aqui, sabe? Ou cortar de maneira errada, só pra dar aquela enganada. Ela realmente mostra do jeito correto. Então eu acho que todos esses fatores meio que contam pra essa discussão, que eu acho sempre válido. Eu acho que o papel das séries e do cinema, de modo geral, é esse. É propor uma discussão, é fazer você se questionar a sociedade de maneira geral, sabe? Cara, dando um pulo aqui, já que a gente vai comentar disso daqui a pouco, então vamos logo botar aqui na frente. Aquele filme que realmente, em termos de atuação e nesse gênero que hoje em dia está estourado, que é o gênero de filme de herói, ele foi uma revolução até o Gilmar. Batman Cavaleiro das Trevas, que na verdade não é o Cavaleiro das Trevas, é o filme do Coringa. Do Coringa, do Heath Ledger, que na minha opinião, já vou falando logo, é o melhor Coringa. Joaquim foi muito bem, mas o trono continua com o Heath. Que Deus ou o diabo tenha, mas enfim. Tem dois casos aqui. Que em 2009, uma professora foi ofendida por uma de suas alunas, enfrentou adolescentes e exigiu pedir desculpas. A menina se desculpou, pediu para ir ao banheiro, onde, longe de todos, pintou o rosto de branco e cortou a própria face com uma lâmina de barbear que trazia consigo, né? Aí, pra quem lembra, né, o Joker do Heath Ledger, ele tinha o rosto cortado. Ali não era maquiagem, né, cicatrizes. O corte foi feito para se parecer com Coringa e daria ao seu rosto um sorriso sombrio do vilão. Assim que voltou para a sala, cara, imagina, a mulher voltou para a sala com a cara toda cortada. A menina foi em direção à professora, que se defendeu com uma das mesas. A garota foi contida e levada à instituição de cuidados psiquiátricos. Esse aqui ainda foi leve, porque teoricamente teve uma vítima, mas a menina tá viva, ela só fudeu o rosto inteiro. Então, cara, o que vocês acham disso, velho? O lance do Joker, do tal do Agente do Caos, teria realmente esse poder de influenciar? Aqui influenciou, né? Mas o cara já era maluco, pelo jeito, era 22. Mas vocês acham que teria mesmo essa verve toda? Pra mim isso é mais uma máscara, uma roupa que essas pessoas que já têm esses pensamentos premeditados se vestirem e cometerem os crimes e jogar essa culpa nos filmes e dizer que foi influenciado e etc e tal. Pra mim isso não vejo que influencia dessa forma, não. É que nem a pessoa que fala que jogo influencia violência, cara. Não influencia violência. É uma roupagem. Ela precisa de uma roupa pra combinar com o caráter sujo dela. Ela vê aquilo, ela vê o filme do Coringa, ela vê o filme do Batman, do Coringa do Heath Ledger. Pô, vou pegar aquilo, vou me vestir, acabou. É aquilo que eu preciso, é a minha motivação. Talvez seja isso, motivação. Tá, vamos lá. Se a gente vai entrar nessa discussão aqui, o buraco é mais embaixo, não acho que é tão simples assim, não. Porque primeiro tu tá falando de uma pessoa igual a tipo. Mas tu tem que levar em consideração que algumas pessoas têm, de fato, problemas mentais, pô. Isso muda a realidade dela. Os estímulos que tu tem tendo um cérebro normal é diferente dos estímulos de uma pessoa que tem uma deficiência mental, cara. E aí acontece o seguinte, tipo... Se a pessoa tem uma deficiência mental, querendo ou não, o pessoal pode dizer que não, mas... O campo, assim... da psiquiatria e do entendimento da mente humana, ele ainda tá longe, cara, de ter avançado a ponto de a gente dizer que a gente sabe de tudo, saca? A gente ainda tá engatinhando muito, tanto é que pode pegar aí, cara, 30 anos atrás, o pessoal não tinha discussão sobre fulano de tal tem autismo, fulano de tal tem qualquer, sei lá, síndrome de Down, tipo, foda-se, entendeu? O cara era maluco, coloca uma camisa de força nele, taca um monte de remédio dele e deixa ele trancado no manicômio e acabou. Então, a gente chegar aqui e ficar falando assim com toda certeza de que a gente sabe que aquele cara ele é mau e por causa disso ele matou, é meio complicado, cara. Mas você tá numa fronteira muito perigosa, Alemão, porque aí... Não, só tô querendo dizer que é o seguinte, pô. A mente humana torna a realidade única pra cada um de nós. Sim, pô. Cara. Então se o cara tem uma mente que tem algum transtorno, ele vai interpretar o mundo diferente do que a gente interpreta. Ok, cara, mas em que você tá... Mas nesse caso aí, o filme tem algum problema, tem alguma culpa? Tem, porque ele pode ser estimulado de uma forma... Que a resposta dele seja muito diferente da resposta que a gente tem. Cara, mas aí é de perigoso isso, cara. Tu tá abrindo uma porta perigosa, velho. O novo Coringa, por exemplo, já vamos. Desculpa tanto trabalhar, serve se chegar logo. Mas assim, se você pensar, se você realmente não analisasse detalhes por detalhes, você considera o Coringa uma vítima, entendeu? Se você não perceber que ele realmente, ele é louco por natureza, você acha que ele é uma vítima, entendeu? E aí, por isso que um cara que tem problemas, ele pode olhar e falar, opa, sou eu aí. E se ele conseguiu trazer isso aí, eu também consigo, entendeu? No ponto. É um ponto perigoso, porque isso foi uma coisa que eu senti quando eu vi o filme Coringa, o novo que saiu. É muito diferente do Coringa do Batman, porque você vê duas histórias contadas de uma maneira diferente. Do Coringa do Batman, ele já tá como Coringa, ele é o Coringa, ele é aquilo dali. Outro filme novo, você vê a construção do personagem, e até a metade do filme, se você não conhece quem é o Coringa, se você não sabe... A história, que ele é, sabe, o contraponto, o contraste do Batman, o grande inimigo do Batman. Até a metade, pro meio, mais pro final do filme, você tá do lado do cara. Você vê e fala, pô, o cara tá sofrendo. Só que assim, a parte perigosa é quando você justifica os atos dele perante o que ele passou. Entendeu? É aí que é a parte perigosa e é aí que entra a parte da influência. Entendeu? Que eu acho que as pessoas, assim, não é bem assim. Entendeu? A pessoa querer cometer os mesmos atos que ele porque ele se identifica. Em algum momento ele fala assim, realmente esse Coringa ele tem problemas, tanto o cara dá uma arma pra ele e fala, eu não posso, eu sou doente. Ele mesmo fala, eu sou doente, eu sou louco. Mas é um momento que às vezes ele mostra situações tão pesadas que você fica com tanta pena do personagem que você fala, poxa cara, justificável. Mas aí que tá, um cara que também passa por situações assim todo dia, ele pode olhar e falar, poxa vida, olha eu aí, eu também posso me tornar um Coringa. Porque o Coringa agora, ele é cultura pop, sabe? Todo mundo tá lá andando de skate, com terninho e tudo mais, sabe? Isso que me incomodou muito no filme. Filme pra mim, cara, foi só o Joaquim. Porque o filme em si eu não gostei. Foi só o Joaquim, que a interpretação dele é realmente nota 10. Mas o resto, como filme, como obra, justamente por esse tom que ele levou. Tudo dele é justificado. Tudo. Tudo, tudo, tudo, exatamente tudo. Todos os que ele matou é porque de alguma maneira sacanearam ele. É um filme de origem do vilão, né? A gente tá vendo sobre a perspectiva do vilão. Mas é muito sutil isso, cara. Você teria que colocar um contraponto. Exato. Pra você mostrar que ele era louco, eu acho que a cena pra você realmente definir e falar, não, esse cara, ele realmente ele é mal, é a cena do anão, que todo mundo riu e tal, mas imagina se ele realmente abrisse a porta, quando o anão fosse sair, ele pegava o anão e matasse o anão. Todo mundo ficaria em choque, tipo, não, esse cara, ele realmente ele é louco de verdade, entendeu? Mas faltou isso, faltou um pouco dessa loucura. Tanto que uma cena que pra mim demonstra isso bem, mas que poucas pessoas possam perceber, é a cena final que tá lá discutindo com o Robert De Niro. Ele vai falando e o Robert De Niro fala, beleza, cara, você realmente passou por problemas ruins, só que nem todo mundo aqui é ruim, existem pessoas boas em Gotham. Você... E aí ele pede a cometer e ele mata o cara, ele mata o Robert De Niro. É porque o personagem ele vai sendo construído ao longo do filme, né? Vocês notam que ele chegava a ser inocente, pô, no início. Tanto é que quando ele dispara a arma acidentalmente, ele se assusta, ele fica desajeitado, ele não sabe o que faz e tal. E a primeira vez que ele comete um homicídio, ele tá em defesa própria, né? Porque ele tava sendo espancado e provavelmente até a morte, né? Porque os caras não estavam nem aí pra ele, pô. E o que acontece é aquela transformação de que quando ele vai pro banheiro, que ele começa a fazer aquela dança, ali foi o start pra loucura dele de fato começar a transformação dele, pô. Só que assim, querendo justificar, você consegue justificar. Agora, em momento nenhum, cara, na sociedade atual que a gente tem, a gente vai chegar aqui ao consenso de dizer, ah, não, tem motivos pra se matar, então vai lá e mata. Exato, tipo. exatamente, concordo totalmente. É porque nesse caso aí, a gente tá falando de uma reação anterior até a estreia do filme. Quando teve a pré-estreia e os críticos e a galera maisin viu o filme, surgiu todo esse burburinho. Nessa atual... Que nem o Lema falou mais cedo. Você tem que analisar o contexto da sociedade que a gente vive. Nesse atual contexto que a gente vive, realmente, poderia dar merda. Ou poderia dar uma reação muito negativa, como de fato aconteceu depois que o filme estreou, nas redes sociais, dessa polarização da galera dizendo, não, cara, isso aí é meio, não totalmente, é meio irresponsável você colocar uma roupagem totalmente de vítima no cara. O cara é filho da puta, o cara vai fazer merda. Você não pode colocar isso. Você tá falando, não, isso aí não tem nada a ver. Então todo esse burburinho que foi realmente a reação na vida real. E sobre isso também, acho que vem muito também das críticas. Antes de assistir o filme, eu realmente estava na expectativa altíssima. Eu vi que ele falou, não, esse filme é muito violento, ele é muito pesado, ele é muito sombrio e não sei o que e tal. E aí eu fui nessa expectativa, falando, não, gente, esse filme é muito pesado e tal. E quando eu vi, beleza, ele realmente tem cenas muito pesadas. Só que pelo que tá me falando, eu achei que seria muito pior. E aí eu olhei assim e falei, cara, se uma pessoa que já está acostumada a assistir filmes de maneira geral, por exemplo, o próprio Laranja Mecânica, é um filme violentíssimo, pra quem... Você vê esse filme e você fala, beleza, cara, é só mais um filme de ação. O problema do filme, no geral, é a crítica que ele carrega. E acho que é por isso que deu esse peso a mais pra ele. Mas aí que tá. Tá vendo como é uma questão de contexto de época? Quando Laranja Mecânica surgiu... Ninguém ficou com medo do Alex Delarge. Quer dizer, ficaram com medo, mas ninguém ficou falando, meu Deus, vão... Não. Eu tenho que discordar, Sérgio, porque esse filme foi proibido na Inglaterra, cara. Proibido esse filme. Falou, não, aqui não, porque tava demais. Não, mas vamos lá. Mas ninguém pegou e falou, Alex Delarge é vítima, porque abriram os olhos dele e ficaram passando o filme, coisas feias. Né? É verdade. Isso eu tenho que concordar com você. Aqui no Coringa, não. Ah, não, coitado, o cara é vítima. Alex Delarge fez um monte de merda. E porra, o cara é um vilão, mas ninguém pegou e falou, ah não, mas ele foi merda porque eles fizeram o lance do Blanca com ele, né? Só que eu entendo que o bicho que faz. Entendeu? Então, é isso, cara, contexto de época. Parece que antigamente as pessoas, tá, não tinham tanto acesso a tal informação que todo mundo tem hoje em dia, mas eram mais sensatas do que hoje em dia, que é só um burburinho, um estouro de reclamação sem fim. E só fazendo o último link, já deixo vocês falarem, a respeito de como eu considero, ainda assim, ainda mais depois de ter visto o Joker, o Cavaleiros das Trevas, um filme muito mais superior, porque tem uma cena no Cavaleiro das Trevas em que o Batman, fala a cena final, se não me engano, que o Coringa aparece, que um tá de ponta cabeça pro outro, e aquilo ele explica como que é o lance, metaforicamente falando, né? Que como o cara enxerga o mundo e tararau, tararau. Só que o Batman fala pra ele, você acha? Porque qual era o lance? Ele tinha colocado bomba em duas balsas. Uma cheia de prisioneiros e outra cheia de cidadãos. E ele falou, e ele avisou pra ambas as balsas, ó, as duas balsas estão com bombas. Ganha quem apertar primeiro pra explodir a outra. Isso não acontece. Porque ambos se poupam. E isso que o Batman fala pra ele, você acha que todo mundo é podre que nem você? Né? Porque qual a teoria do Coringa? pelo menos desse filme, e muito também baseado no Coringa dos quadrinhos. Piada mortal. Qualquer um pode ser mal, basta ter um dia ruim, um trauma, alguma merda acontecer, você vira um cara escroto. E isso ele levava em voga. Coisa que é muito colocada em vista nesse filme do Joker agora. O cara teve uma vida de merda sobre todos os aspectos, e por isso, entre aspas, se justifica que ele vire um vilão. É, olha só, cara, eu enxergo esses dois filmes como filmes diferentes. Os dois são bons filmes, e eu não consigo muito fazer esse exercício de dizer que esse aqui é melhor que o outro, porque a proposta deles é muito diferente, cara. O filme que tem o Batman, ele tem muito mais cara de filme de ação, de entretenimento e tal. Esse Joker do Joaquin Phoenix não é um filme de ação, cara. Não é um filme de herói, até. Se ele não se chamasse Joker e ele não necessariamente virasse o palhaço no final, se mudasse uma coisinha ou outra no filme, ele poderia, sinceramente, ser um filme de um cara que ficava louco e pronto. Mas voltando aí à questão que o Lucas falou, sobre o assunto que a gente tá discutindo de fato, né? Que é sobre a influência e tal. Eu acho que é o seguinte, cara, a gente fatalmente teve um problema de marketing, né? Porque o pessoal falou mais do que realmente é. Beleza, concordo. Acho que o pessoal superestimou. Mas acho que isso não diminui o filme, assim. Não faz o filme ser um filme ruim. Pô. Ele é um filme bom, ele é um filme que fez o pessoal discutir. Ele é um filme que tá trazendo uma reflexão e tudo mais. Eu acho que é aquelas situações em que não tem como tu chegar e te dizer, ah, X é X, assim. De novo, cada um vai ter sua interpretação, e vai achar que é uma coisa, ou tu vai achar que é outra. Mas, de novo, cara, é que nem vocês disseram. Tipo, não é que o filme vai tornar uma pessoa totalmente dita normal num assassino, um psicopata. Tipo, o cara já tem todos aqueles motivos pra fazer aquilo ali, independente do filme, entendeu? É só um gatilho, assim, muitas vezes. Eu acho que seria até meio bobo hoje em dia alguém chegar, dar uma entrevista e dizer, ah, eu matei porque eu assisti o filme do Joker e tal. Tipo, o cara acho que ia ser ridicularizado, sabe? Eu concordo também, concordo com tudo que vocês falaram, tanto o Sebs quanto o Eliomar, concordo com tudo, mas, assim, o que eu penso desse filme, principalmente, é que ele também, claro, ele traz o Coringa como uma vítima e etc, a gente já falou sobre isso, mas que também ele traz um aviso. O que acontece com o Coringa não é que a sociedade, de forma geral, e quando eu falo sociedade, inclusive nós que estamos gravando, fez esse cara se tornar o que ele é, o vilão, o palhaço, o bobo, né? Então o filme meio que é mais como um aviso do tipo, olha, quando a sociedade abandona certas pessoas, às vezes elas voltam de maneira pior, às vezes merdas acontecem, né? Como um exemplo, que é um pouco triste dizer isso, mas o próprio aquelas dois garotos que cometeram um massacre nos Estados Unidos nos anos 90 lá, eu esqueci o nome agora da escola, que eles estavam armados e tal. Então, Tiros em Columbine, exato, o documentário. Exato. Exatamente, então assim, você vê que assim, só tinha eles lá, eles sofriam bullying e tudo mais, toda a discussão clássica que a gente já teve aqui, mas você vê que é mais como um aviso do tipo, olha, se a sociedade, o ser humano abandona o outro ser humano e deixa ele à margem, deixa ele sozinho, ele pode voltar e pode voltar sendo um ser muito pior. Eu acho que é muito mais como um aviso do que simplesmente um gatilho, tipo, olha só galera, vamos todo mundo botar uma fantasia de Coringa e sair por aí resolvendo muitas tretas por aí. Tanto que o Coringa, ele até teve uma parada positiva aqui. Positiva dependendo do ponto de vista, claro. Que foi o que aconteceu lá no Chile. Se for no Chile, que rolou nos protestos lá, que a galera tá mudando o governo. Algo meio parecido que rolou aqui no Brasil em 2013. E todo mundo fantasiado de Coringa, sabe? Então, assim, às vezes... Exato. Então, o poder que o personagem... É claro, ele realmente ele pode ser um gatilho, ele pode influenciar. Mas também acho que o filme ele avisa muito sobre isso, tipo, olha só, o que que acontece quando a gente realmente deixa o ser humano de lado, sabe? Tá aí, alguns filmes, logicamente não todos, logicamente nem 1%, porque tem coisa pra caralho, mas tem aí alguns temas interessantes, a gente foi pra vários temas, né, a grande maioria é negativa, né, cara, porque ser humano é isso aí mesmo? Ah, não, cara, mas tem filmes bons que inspiram você a fazer coisas boas, assim. É porque a gente foi filho da mãe mesmo. Por exemplo, Rocky Balboa, que você, qualquer local que você colocar malhando, correndo, lutando, você coloca Rocky Balboa, a galera se inspira, fica empolgado e quer fazer a melhor. Pantera Negra também, vocês sabiam disso? Pantera Negra, né? É verdade, cara. O Pantera Negra teve até aquela saudação, né? Do Wakanda Forever. Os jogadores, né, africanos da Europa faziam, né? Fazem. Vocês estavam falando aí do pessoal que tá querendo ser bodybuilder. Vai soar gay pra caralho que eu vou falar agora. Mas quando eu vi o Thor da Marvel, eu falei, caralho, eu tenho que malhar, velho. Caramba, cara, olha aí. Vamos saber. Achei que tu falou que tá querendo alisar teu cabelo. Então, mas a gente se apegou aos mais marcantes, né? E muitas vezes os mais marcantes são realmente os que envolvem alguma coisa mais impactante, no caso, problemas e enfim. Obrigado a todos vocês. Vou abrir espaço aqui para todo mundo falar um pouquinho sobre seus projetos, com exceção do Eliomar, que ele é o mentor do podcast, ele só aparece quando ele quer, falo mesmo. E, bom, como o Eliomar já é membro ativo do, né, inativo, ativo, enfim, aparece quando dado apenas o cast, eu vou deixar pro Lucas falar, quando informar, né, finalmente, quando que o Mr. Play vai voltar. Teve um episódio aí, muito bonito, por sinal, vai estar linkado aí no post dessa gravação, que foi mais ou menos a volta do Lucas, do mundo dos podcasts, mas a gente tá esperando que você volte de vez, cara, com a rotina de podcasts aí do Mr. Play. Fala aí, Lucas, quando vai ser? Dê uma data. Hoje, na verdade, hoje era um dia que a gente deveria estar fazendo uma reunião aí pra decidir algumas coisas, mas beleza. Não rolou, mas vai rolar. Prioridades. Cara, em breve, viu? Vou te falar. Em breve, acho que é uma boa data. Em breve a gente tá de volta. Cara, mas não, independente de quando for voltar, cara, tem 53 episódios do Playcast lá no site do Mr. Play. A gente já falou sobre trocentas coisas das mais variadas. Então, meu, você que gosta de um papo descontraído, mais inteligente, olha aí como eu sou babaca, mas enfim, o Seb está em todos eles, então o Seb não pode me contestar. Vai lá, sou cara, o MrPlay.com tem o nosso podcast lá que estava quinzenal, agora está anual. Mas tem o podcast do Hamilton Cabuna, que tá lá com quadrinhos narrativos, falando sobre quadrinhos nacionais, trazendo sempre um convidado da semana interessante para debater o cenário do quadrinho, influência política. Então, ele sim é quinzenal, então toda segunda-feira, quadrinhos narrativos, o Hamilton Cabuna tá no ar. E conheça o nosso site, cara, tem bastante coisa legal lá. MrPlay.com. Visitem aí, vai ter links para todos os sites e twitters e afins citados. Bom, como eu falei no início, né, vou deixar o Jonathan explanar um pouquinho mais agora. Fala aí, Jonathan, como é que é? Bom, vamos lá. Pessoal, eu queria agradecer novamente, Sérgio, muito obrigado pelo convite, cara. Foi bem legal gravar com você. Sempre que precisar, só chamar e também chamar a galera lá pros créditos finais. Podcast sobre cultura pop, a gente sempre fala sobre cinema, filmes, séries, jogos. Saiu dois podcasts, últimos agora, saiu sobre o Coringa. A gente chamou o Carlos Volto, a gente comentou sobre o Coringa, destrinchou o filme inteiro. E também a gente falou sobre LOL, quem gosta de LOL, League of Legends. Eu não jogo, mas a galera jogava, então eu fui lá só pra hostear o programa. Então quem gosta do jogo, vai lá também. Tem muitos temas muito legais também. No geral, o podcast é quinzenal e a gente está disponível em todas as plataformas de podcast, tá? Castbox, Google Podcasts, Spotify, enfim. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tamo aí, qualquer coisa. Abraços. Tchau, tchau.